Você pra sempre vai ser a minha rainha, do meu reinado, minha bela, a minha linda. Nos momentos mais difíceis da vida, eu te esperei, te procurei, te desejei, oh meu amor. Você é a minha linda, oh meu amor. Você é a minha vida, coração de pedra, joia rara da vida. Nos cantos fica chorando, as lágrimas por decifra, meu amor. Hoje meu amor por você é maior que o mar, você pode crer. Meu coração chorou, foi de amor por você. Minha linda, eu não quero te ver sofrer, eu só quero o seu bem, você pode crer. Eu te amo de verdade, não consigo te esquecer. Coração que chora me leva a você. Você é minha flor, é meu bem querer. Oh meu amor, quanto eu sonhei com você. Coração que chora me leva a você. Você é minha flor, meu bem querer. Oh meu amor, quanto eu te procurei. Algo diferente me leva a você. Coração que chora me deixa sofrer. Amor, por favor, volta pra mim. Imaginação que não tem fim. Chora e chora cada vez mais. Coração agora não sustenta mais. Falo que te amo e você não me ouve. O mundo dá volta, gira entre nós. Digo pra você, quero ouvir sua.